305, da Cauli 56, controle 119, decimal 35, tamo voe, boa noite. 935, boa noite. Controle, tá? 3305. Da 3305, contato radar, sua para nível de voo 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, tá? 3305. Boa noite, Alguno 888, estabilizado, contra enxecado, passando o IAC agora. Boa noite, Alguno 888, altímetro no 0 no 4, o vento 120 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Tive pouso no 0, Alguno 888. Go 1170, find stop, descending 50, I would clear for the approach. Go 1170, clear to descend to 2000 feet, QNH 1014. Down to 2000 and then 1014, clear for the approach, X-ray 10, go 1170. Go 1170, clear ILS final approach, report central noise. We'll call go 1170. Solo 00, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, voo no 888. Boa noite. Solo, boa noite, voo no 888. Voo no 888, boa. Táxi autorizado, Alfa, Kilo. Posição 2, Lima, do Pátio 3. Alfa, Kilo, posição 2, Lima, do Pátio 3. 1888. Oito, oito, oito. A posição agora é a 2 Romeu do Pátio 3, ok? 2 Romeu do Pátio 3, ok. Proxy Titan 9392, 49 a bordo, 49, Galeão, 3 horas e 30. Ok, Titan 9392, táxi em frente, pátio 3, principal, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Índia 1895, bora. Solo, boa noite, Azul 5001, sou Marcão, informando a autorização. Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 10, até Taubaté, decola da 10, saída da El, transição ótima, controle 119 decimal 35 e o transponder 5504. Autorizado para Guarulhos, nível 360, conforme nota do plano, Pesulu 10, Taubaté. Decola 10, da El, transição ótima. 1935 ao controle, transponder 5504 a 2501. Correto, 2501, chame, puxe acionamento. Chamaremos a 2501. 118.95. 118.95, go 1170, hello. Hello. Salvador Tower, go 1170, good evening, on ILS, runway 10. Good evening, 1170, continue approach, report to Lingen down at Locust, from set 1014. 1014, and it's down in Locust. Expect to runway vacated. 70. E o 5972, acesso de identificação via chegada Bonfim, desça para nível 050. Decimal 35, tomou voo, boa noite. Fala 65, obrigado, um bom trabalho. Fala 9394, boa. Salvador 9394, Datã. Qual que é o 9392 decolando? Estimativo 9392, muito boa noite, passa agora dando um pé. Estimativo 2000 pés, autorizado subida para o 340, via da El. Pode falar direto da El? Está autorizado direto da El. Obrigado, direto da El, 9392. Salvador, o S34. Vamos lá, 5358-04, 5358-04, 41 a bordo, sem atraso, lá em Guarulhos, meia-noite. Caso, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima. Zero on the ground at 07, leaving by the right, call 121, decimal Niner. Good night. 129er, hold 1170, good night, system. So on the ground, go 1170, with you, located by, 1170, Bravo Tango Alpha, Juliet, 1009. Hey, Alpha, Juliet, 09, so 1170. Pode chamar o centro da 9392? Ativo, não mantenha a escuta do controle da 9392. Ativo, faz a coordenação com o gentil em função do nosso atraso para direto de Mótila. Aguarde autorização. Aguardando, obrigado. Tudo solicitado? 140. 4959, Ilhéus, está autorizado. Nível 140. Vai prosseguir via Golf 677, decolodão no zero com curva direita na subida Coral, aciona 0263, controle 1119, decimal 35. 140, Golf 677 para Ilhéus, decolando 10, curva direita Coral, transponda 0263, controle 1935, azul 4959. Correto, pátio 3, time pronto, azul 4959. Vai chamar. Bom, 9970, acione identificação via mar e desça para nível 060. Via mar e descendo 060. Mantenha a chegada ainda, bom, 9970, inicialmente ao número 3 para aproximação. 970. Canar 6313, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, informe quando estabilizado. Fulvará estabilizado, autorizado ILS X-Ray, descendo para 2000, com ajuste confirmado 1014-6313. Afirmativo, 1014. Bom, 9392, chame Recife 1251, alterna 133-25. 25-3325, obrigado, uma boa semana. Igualmente. E o 5972, desça para 4.000 pés, CNH 1014. 4.904, viu, 5972. Se for ajudar o controle também, a gente pode ir direto externo agora? Canal 6313 é o número 1. Autorizado, informe estabilizado, com descida reautorizada para 1.700 pés. Tem autorizado descida 1.700 pés, totalmente visual. Poxa, né? 6313. Para pushback e acionamento do 5001, gate número 1. Brasil 5001, chame táxi. Chamaré para o táxi, Brasil 5001. Tende o Xané 6313, complete chame Torres 1895. Torres 1895, Xané 6313, leva. E o 5972, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, informe estabilizado. 2.000 pés, ILS X-Ray, informe estabilizado, Rio 5972. 313 a Torre. Boa noite, passando 1.000 pés, estabilizado ILS X-Ray, está colocado. 14, check 3613 no 3, tem livre pouso, pistão no 0, o vento 120 graus com 0,8 nós. Firmando 120108, é isso? Firmo. Sempre foi 10, né, minha filha? O baixo foi travou? Baixo foi travou. A 313, solo 017, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, solo 121, decimal 9. Alfa Juliette, portão 62, hein? Alfa e Juliette, direto, portão 62, janela 63. 24, portão Alfa. 6224, acende a identificação via Mari, desce para nível 050. 050 via Mari. E o 5972, interceptou o localizador e a pista vista. E o 5972, combate de aproximação, chame a torre 1895. 95, gente. Boa, lado 70, reautorizado, descida para 2000 pés, que legal, 9014. Autorizado, final do procedimento ILS, informe quanto estabilizado. 2014, repasse estabilizado, 975. 08, nós, Rio, 5972. Repouso, 5972. Chivec Azul 495943. Livre Azul 4959, chame táxi. Chamar. Salvador Azul 5001 para o táxi com 116 a bordo, 4 horas e 30 alterna Ribeirão. Direita, Índia e Alfa, com temperatura 18, decimal 95, altímetro 104, tem um bom voo 561. Número 14, tem livre táxi, taxa Índia e Alfa, com espera 295, Azul 001. E Salvador, boa noite, sou 723. Gol 723, essa identificação via Bonfi, desça para 4000 pés, que legal, 9014. Via Bonfi, via para 040, e com 1014, gol 723. Thank you. Torre, muito boa noite, azul 5001, ponto zero no zero, pronto, visual coronado na curta. Boa noite, azul 5001, após o tráfego na curta final, tráfego é um Boeing 767, após a mesma linha, e mantém cabeceira 10, azul 5001. Ó, azul 67, a linha mantém, 5001, azul 5001. Taxa do 4959, 64 a bordo, alterna Salvador, autonomia 3 horas. Pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa, considero no 0, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 4, então bom voo, azul 4959. Pátio 3, principal, Índia e Alfa, ponto espera, 895, milha 12, obrigado, valeu. R6224, em fase de velocidade. 9, boa noite. Direita, direita, 9, graças, boa noite. 380, bom, 23. Velocidade 23, inicie redução para 220 nós, inicialmente o número 3 por aproximação. Pátio 3, fica atento ao balizador, prevista a posição meia dúzia do pátio 3. Alfa aqui no pátio 3, perspectiva 06 do pátio, 05972. Turno 3, 0 graus, com 08 nós. Iniciando da 10, 05001. Espera o notário pronto, azul 4959. Azul 4959, mantém o ponto de espera. Vai manter. 9970, complete a aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 295, 970, obrigado. Salvador, voo 970, boa noite. Prédio 970, reposta passando Simbra com trem checado, altímetro no 0, no 4. Passará. Do 001, decolor 25, controle 1, 19, decimal 35, seu bom voo, boa noite. 0935, noite, 001. Acima embaixo a casa, gol 970, visão 970, tem livre pouso. Pistão no 0, vento 130 graus, com 08 nós. Livre pouso, 190, gol 970. Controle Salvador, azul 5001. Azul 5001, contato radar, sobre a nível 360, perfil da El. 360, perfil da Dael, azul 5001. T178, acima da identificação, via chegada da mar e desça para nível 050. Panair 6224, desça para 2000 pés, que nega 10114. A presente está autorizado o ILS X-Ray. Intercepta à direita na 050. Para 2000, agora tem que estar 0 para o hospital. 3178, aguarde para o WhatsApp, é o número 3 na aproximação. Nove ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém aí na 10, 4959. À direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Boa noite, 970, táxi via Alfa e Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, 4, 970. Salvador, Rio 9810. Rio 9810, prossiga. Autorização de tráfego, Guarulhos 340, centro de informação Alfa, está pronto para a rota. Ok, Rio 9810, está autorizado Guarulhos 340, nível, via UP Zulu 10 até Taubaté. A decolagem da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 19.35 e o transponder 5512. Para Guarulhos, no nível 340, na Pérsulo 10 até Taubaté. Decola da 10 no perfil da DAEL, transição Motiva, com o transponder 5512 e o controle 19.35, Rio 9810. Correto, Rio 9810, chame, puxa, acionamento. Vai chamar, Rio. Voo no 970, portão é o 04, prossiga via Juliette. Portão 4, voo 970, obrigado. Do Coral, quando possível, eu vou direto ao Coral. Autorizado, na presente, Coral. Autorizado, presente, Coral, 4959. 60, via Upezulu 10 até Taubaté. Decola da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 19.35, o transponder é o 5462. Correto, chame, puxa, afinamento, chame 6313. 7-2-3. Estacionamento 6224, complete, chame a torre 1895. 1895, boa. Bom, 723, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Tomarei 723. Não, 7-24, tempo autorizado, pistão no zero, o vento 120 graus, com 08 nós, o altímetro no zero, no 4. Autorizado, posto. Uno, chame Recife 1251, alterno 3325. 251-3325-5001. Dados Galeão, nível 400. Via Upper Whisky 50 até Vitória, após direto Campos, e após direto Aldeia, e após direto Galeão. A decolagem é da 1-0, curva à direita, saída da EL, transição Bidev, controle 1935, e o transponder é o 5506. Ativo autorizado para o Galeão, nível 400, né? Vitória, Campos, Aldeia, Galeão. Decolada 10, para a direita, da Elpidev. 095-5506. Correto, Rio 5972, chame e puxa acionamento. Chama lá, obrigado. Boa noite, Gol 723, CLS. Boa noite, Gol 723, Murgão na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 4. E aguardando, Gol 723. Alfa em Eco Zulu, prossiga. Boa noite, senhor. Eu estou para a da ponte 03, para a posição 3, no caso 3. Cruzado, Alfa em Eco Zulu, reporte iniciando. Aqui autorizado, para parar. Quatro solos 36, à direita solo 21, decimal 9, boa noite. 723. vento 120 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Fiz pouso na 0 gol 723. Xané 6224, táxi em frente, via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, alô, boa noite, voo Nuno 34, formação Alfa, posição 2, autorização Maceió. Voo Nuno 34, ciente, boa noite, está autorizado Maceió, 350 nível. Via UP Zulu 17, até Orago, voz direto, Maceió. Decolagem da 10. Curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.35 e o transponder 5515. Autorizou Maceió, nível 350, presumo no 7 até Orago, escola 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju, controle 19.35, 5515, transponder 1134. Correto, gol 9-3-4, chame, puxa acionamento. Chamaremos, obrigado, sua posição é 2. Cliente. Boa noite, solo, gol 7-2-3, nível 9-5-4. Boa noite, gol 7-2-3, táxi via Alfa. E chame antes da Juliette. Alfa vai botar antes da Juliette, vamos até 2-3. Salvador Ground, American 230. America 230, good evening. Go ahead, sir. Good evening. We're parked here at apron 3, position 1, and we'd like to tow the aircraft to gate 11. Okay, American 230. Stand by instructions to start your tow. There is a craft coming to this apron, Embraer 190, and in a more few minutes I'll call you for clearance. Okay, standing by, American 230. O Ocean é 6224, o seu portão é o 05, e o Gol 1723, portão 07, ambas as aeronaves autorizadas. Entra 224. Aqui o Baro 07, 1723, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o TAN 3178 passando Timbra, baixado e travado. Boa noite, TAN 3178, altímetro 1014, o vento 130 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso na 10, TAN 3178. Quatro, essa identificação via mar e desce para nível 060. Via mar e vai descer para o 060 no ideal 2224. D2224, informe quando no ideal de descida. Assim o faremos, 2224. Qual a possibilidade de voada presente em TAP? Inicialmente mantém a mar e é o número 2, o passarinho 2224. 2224. Salvador, Rio 9810 para o pushback e acionamento. Rio 9810 está autorizado e chame táxi. Vai chamar. Solo 44, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 219, boa noite. On apron 1. Ok, American, clear to tow aircraft and report before entering apron 1. American 230. Azul, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Tente, desça para o nível 060, passarinho 2224, 2509. Para o 060 com 2509, 2224. Ok, Rio 9810, táxi em frente, via pátio principal, Índia, ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Livre táxi em frente, Índia, ponto de espera da 1-0. Torre 1295 Rio 9810. Thank you. Torre Salvador, boa noite, o Rio 98110, aproxima-se ponto de zero da 10, pronto para decolagem. Pois 9810 está livre, a linha é decolar, pista no zero, vento 120 graus, 108 nós, altímetro 1014. Livre decolagem da 10, Rio 98110. Boa noite. Está 03. Para 03, está 378, obrigado. Olá. Vamos de TAMP 2224. Controle 1935, boa noite. Eu peço no 0946212. Controle, Salvador, boa noite. O Rio 9890 decolou, mantenha a proa. Rio 9890, contato radar, soa para nível 340, perfil Dael. Possibilidade de proa de Dael, dá pra gente? Autorizado. 9890, autorizado, Dael. Ciente de proa de Dael, Rio 9890. Solo 1-1-3, 4, posição 2, pushback acionamento. Solo 1-1-3, 4, na posição 2, está autorizado e chantagem. Autorizado, chamando no táxi, o Luna 34. O América 230, cleared enter on apron 1 until gate 11. Clear to enter apron 1 until gate 11. Thanks, American 230. Welcome. Pode prosseguir na descida? 32224, reautorizado descida para 3.000 pés, Senegal 104, aguarde autorização para final ILS. 3.000, nós 104, aguardando autorização para ILS 2224. Senegal 6212, informe quanto estabilizado. Portanto, estabilizado, 6212. 6313, aguarde 3 minutos. Para iniciar o push, temos um Boeing 757 da América. Está sendo rebocado aqui pelo pátio. Aguarde um minutinho. Oceané 6224, autorizado Aracaju, nível 190, via Gol, nível 190, a decolagem é da 10, a curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju, o controle 119.35, transponder 5510. Decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, relato de o controle. Autorizado é o 190, 6224. Maior do Xenem 224, chama push, back e acionamento. Sabido 2224, vamos seguir o tráfego na posição de 1 hora, já na final ILS, 170 de ground speed. Tem condições de continuar a aproximação nessa proa? Afirmo, e vamos já iniciando a redução. Gente, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS. Descendo 2.000, vai reportar estabilizado ILS, 2224.